A fecheiro 3. Em fins de 1920, resignou-se com o facto de que poderia nunca vir a saber quem fora a Antoinette e virou-se então para o trabalho de campo ativo a serviço da Talamasca. Acompanhou Louise Daly na intervenção em casos de possessão, fazendo com ele uma forma de exorcismo que Daly utilizava com grande êxito para expulsar presenças estranhas da vítima hospedeira. Daly ficou muito impressionado com Stuart Townsend. Tornou-se mentor de Stuart e, ao longo destes anos, este ficou conhecido pela sua compaixão, paciência e eficácia neste campo. Nem sequer Daly conseguia, no fim, consolar as vítimas como Stuart conseguia. Afinal de contas, Stuart tinha lá estado. Stuart sabia. Stuart trabalhou incansavelmente neste campo até 1929, apenas lendo o dossiê sobre as bruxas Mayfair, quando o apertado regime de trabalho de campo permitia. Depois fez o seu pedido ao Conselho e ganhou. Nessa altura, Stuart tinha 35 anos, tinha 1,80 m, cabelo louro cinza e olhos cinzentos escuros. Era magro e tinha pele clara. Gostava de vestir com elegância e era um daqueles americanos que admiram profundamente os modos e as maneiras inglesas e aspiram a imitá-los. Era um homem muito atraente, mas a característica que mais agradava aos seus amigos e conhecidos era uma espécie de espontaneidade e inocência juvenil. Stuart efetivamente não viveu 10 anos da sua vida e nunca recuperou. Por vezes era impetuoso e dado a perder as estribeiras, a enfurecer-se quando deparava com quaisquer obstáculos, por mais pequenos que fossem, aos seus planos, mas controlava isto muito bem quando estava em trabalho de campo. E quando tinham acesso de mau gênio na casa-mãe, era sempre possível fazer com que visse a razão. Era também capaz de se apaixonar profunda e violentamente, o que aconteceu com Helen Cries, um membro da Talamasca, que morreu num acidente de automóvel em 1924. Ele sofreu excessiva e mesmo perigosamente por Helen durante os 2 anos que se seguiram à sua morte. Talvez nunca venhamos a saber o que aconteceu entre ele e Stella Mayfair, mas é possível fazer a conjetura de que ela foi o único outro amor da sua vida. Gostaria de acrescentar a minha opinião pessoal de que Stuart Townsend nunca devia ter sido mandado a Nova Orleans, não apenas por estar demasiado envolvido emocionalmente com Stella, mas por lhe faltar experiência neste campo específico. Durante o seu noviciado, lidara com vários tipos de fenómenos psíquicos. E sem dúvida que leu muito sobre o oculto durante toda a sua vida. Discutiu uma série de casos com outros membros da ordem e passou algum tempo com Arthur Langtree. Mas na realidade não sabia nada sobre bruxas, per se. E à semelhança de muitos outros nossos membros que só lidaram com assombrações, possessões ou reencarnações, ele simplesmente não sabia do que as bruxas são capazes. Não compreendia que a mais forte manifestação de entidades não encarnadas surge através de bruxas mortais. Existem mesmo algumas indicações de que ele pensava que a Talamasca estava a ser arcaica e idiota ao chamar bruxas a estas mulheres. E é muito provável que, embora aceitasse as descrições do século XVII de Deborah Mayfair e da sua filha Charlotte, não conseguisse relacionar este material com uma filha do jazz, inteligente e moderna, bem ao jeito do século XX, como Stella era, e que parecia estar a chamá-lo para o outro lado do Atlântico, com um sorriso e um piscar de olhos. É claro que a Talamasca depara-se com um certo grau de incredulidade por parte de todos os novos trabalhadores no campo da bruxaria. O mesmo se aplica à investigação de vampiros. Mais do que um membro da ordem, teve de ver estas criaturas em ação antes de conseguir acreditar na sua existência. Mas a solução para esse problema é iniciar os nossos membros no trabalho de campo sob a orientação de pessoas experientes e, em casos que não envolvam contacto direto, mandar um homem inexperiente como Townsend estabelecer contacto com as bruxas Mayfair é como mandar uma criança diretamente ao inferno, entrevistar o demónio. Em suma, Stuart Townsend partiu para Nova Orleans sem estar devidamente preparado e avisado, e com o devido respeito por aqueles que administravam a ordem em 1929, não creio que tal coisa acontecesse hoje. Por fim, permitam-me que acrescente que, tanto quanto sabemos, Stuart Townsend não possuía quaisquer poderes extraordinários, não tinha poderes psíquicos, como se diz, portanto, não tinha quaisquer armas extrasensoriais à sua disposição quando se confrontou com o inimigo, o qual nunca encarou como sendo um inimigo. O desaparecimento de Stuart foi comunicado à polícia de Nova Orleans a 25 de julho de 1929. Isto foi exatamente um mês após a sua chegada a Nova Orleans. A Talamasca tinha tentado entrar em contacto com ele por telegrama e pelo telefone. Irving Dentridge tinha tentado encontrá-lo, mas em vão. O hotel St. Charles, de onde Stuart afirmava ter escrito a sua única carta de Nova Orleans, negou alguma vez ter lá tido hospedada semelhante pessoa. Ninguém se lembrava de tal pessoa lá ter estado. Os nossos investigadores privados não conseguiram descobrir nada que provasse que Townsend tinha sequer chegado a Nova Orleans. E a polícia depressa chegou à mesma conclusão. A 28 de julho, as autoridades disseram aos nossos investigadores locais que não podiam fazer mais nada. Mas sob forte pressão, não só de Dandridge, como da Talamasca, a polícia finalmente concordou em ir à casa dos Mayfair e perguntar a Stella se alguma vez vira ou falara com o jovem. Nesta altura, a Talamasca já tinha perdido todas as esperanças. Mas Stella surpreendeu todos por se lembrar imediatamente de Stuart. Sim, tinha efetivamente conhecido Stuart, o texano alto, vindo de Inglaterra. Como é que poderia esquecer uma pessoa tão interessante? Tinham almoçado juntos e mais tarde jantado juntos e passado uma noite inteira a conversar. Não, não podia imaginar o que lhe teria acontecido. Na verdade, ficou calada por instantes e visivelmente perturbada com a possibilidade de lhe ter acontecido alguma coisa. Sim, ele estava hospedado no Hotel St. Charles, referira-lhe-o. E por que diabo é que ele mentiria sobre uma coisa dessas? A Stella começou a chorar. Oh, esperava que não lhe tivesse acontecido nada. Bom, ficou tão perturbada que a polícia quase deu a conversa por concluída. Mas ela reteve-os, fazendo-lhes perguntas. Tinham falado com as pessoas da Court of Two Sisters? Tinha lá levado Stuart a jantar e ele tinha gostado. Talvez lá tivesse voltado. E havia um bar clandestino em Bourbon Street, onde tinha estado a conversar na manhã seguinte, depois de terem sido postos fora de um outro sítio mais decente. Um buraco infecto. A polícia investigou estes locais. Toda a gente conhecia Stella. Sim, Stella podia lá ter estado com um homem. Stella estava lá sempre com um homem. Mas ninguém se lembrava especificamente de Stuart Townsend. Foram revistados outros hotéis na cidade. Não foi encontrado nada pertencente a Stuart. Os motoristas dos táxis foram interrogados, mas com a mesma decepcionante ausência de resultados. Por fim, a Talamasca decidiu fazer ela própria as investigações. Arthur Langtree partiu de Londres no navio para descobrir o que acontecera a Stuart. Estava cheio de remorsos por ter concordado em deixar que Stuart se encarregasse deste caso. Culpava-se. A história de Stella continua. Relatório de Arthur Langtree. Arthur Langtree foi sem dúvida um dos melhores investigadores que a Talamasca alguma vez produziu. O estudo de várias grandes famílias foi o trabalho de toda a sua vida. A história da sua carreira de 50 anos com a Talamasca é uma das histórias mais interessantes e espantosas dos nossos arquivos. E os seus estudos pormenorizados das famílias de bruxas com as quais esteve envolvido constituem algum do material mais valioso que possuímos. Constitui um grande pesar para nós, que vivemos toda a vida obcecados com as bruxas Mayfair, que Langtree nunca tenha podido dedicar o seu tempo à sua história. E nos anos antes de Stuart Townsend se ter envolvido neste caso, o próprio Langtree manifestou pena exatamente por isso. Mas Langtree não tinha de se desculpar a ninguém por não ter tempo ou vida para cada família de bruxas constantes dos nossos arquivos. No entanto, quando Stuart Townsend desapareceu, Langtree sentiu-se responsável e nada o teria impedido de partir para a Louisiana em agosto de 1929. Como já foi referido, culpava-se pelo desaparecimento de Stuart, por não se ter oposto a que lhe atribuíssem o caso. E soubera, no seu coração, que Stuart não devia ir. Eu estava ansioso para que alguém lá fosse, confessou ele, antes de partir de Londres. Estava ansioso para que acontecesse qualquer coisa. E, é claro, senti que não podia ir. Portanto, pensei, bom, talvez este estranho jovem texano deite esse muro abaixo. Nesta altura, Langtree estava quase com 74 anos, sendo um homem alto e magro, com cabelo cinzento aço, um rosto retangular e olhos encovados. Falava numa voz extremamente agradável e tinha maneiras meticulosas. Tinha os habituais achaques da velhice, mas, cômputo geral, estava de boa saúde. Tinha visto tudo durante os seus anos de serviço. Era um psíquico ou médium poderoso e era absolutamente destemido em relação a qualquer manifestação do sobrenatural, mas nunca era imprudente ou descuidado. Nunca subestimava qualquer tipo de fenómeno. Era, como as suas próprias investigações demonstram, extremamente seguro e extremamente forte. Assim que soube do desaparecimento de Stuart, ficou convencido de que Stuart morrera. Relendo rapidamente o material sobre os Mayfairs, viu o erro que a ordem cometera. Chegou a Nova Orleans a 28 de agosto de 1929, hospedando-se de imediato no Hotel St. Charles e enviando uma carta para casa como Stuart fizera. Deu o seu nome, morada e número de telefone de Londres a várias pessoas da recepção do hotel para mais tarde não poder haver qualquer dúvida de que lá tinha estado. Fez um telefonema internacional para a casa-mãe do seu quarto, dando o número do quarto e vários outros pormenores sobre a sua chegada. Depois encontrou-se com um dos nossos investigadores, o mais competente dos detetives privados, no bar do hotel, pondo todas as bebidas na conta do quarto. Confirmou pessoalmente tudo o que já tinha sido comunicado à ordem. Foi também informado de que Stella deixara de colaborar nas investigações, insistindo que nada sabia e que não podia ajudar ninguém, tinha acabado por se impacientar, recusando-se a falar com os investigadores. Quando me despedi deste senhor, escreveu ele no seu relatório, tive a certeza de que estava a ser observado. Não passava de uma sensação, no entanto, extremamente profunda, e senti que se relacionava com o desaparecimento de Stuart. Embora eu não tivesse feito qualquer pergunta sobre Stuart a ninguém do hotel, nesta altura senti-me muito tentado a percorrer o edifício, tentando detectar qualquer indicação latente de que Stuart tinha estado nesta ou naquela sala. Mas estava também profundamente convencido de que não tinha acontecido nada de mal a Stuart neste hotel. Pelo contrário, as pessoas que me estavam a observar, mais a tomar nota dos meus movimentos e do que eu fazia, Estavam a fazê-lo apenas porque alguém lhes tinha pago para isso. Decidi contactar Stella Mayfair de imediato. Langtree telefonou a Stella do seu quarto. Embora já passasse das 4 da tarde, era evidente que ela tinha acabado de acordar quando atendeu o seu telefone privado. Foi com relutância que acedeu a que o assunto fosse reaberto e depressa se tornou evidente que este a perturbava verdadeiramente. Olhe, não sei o que é que lhe aconteceu, disse ela, uma vez mais começando a chorar. Eu gostava dele, gostava mesmo. Era um homem tão estranho. Fomos para a cama, sabe? Langtree não sabia que dizer, face a tão franca confissão. Até a sua voz incorpórea era de certa forma encantadora e ele estava convencido de que as suas lágrimas eram verdadeiras. Bom, fomos mesmo, continuou ela impavidamente. Levei-o a um barzeco horrível no Quarter. Contei isso à polícia. De qualquer forma, eu gostava dele. Gostava muito, muito dele. Disse-lhe para não se aproximar desta família. Ele tinha as ideias mais estranhas sobre as coisas. Não sabia nada. Disse-lhe para se ir embora. Talvez ele se tenha ido embora. Foi isso que eu pensei que tinha acontecido, sabe? Que ele tinha seguido o meu conselho e ido embora. Langtree implorou-lhe que o ajudasse a descobrir o que acontecera. Explicou que era um colega de Townsend, que se conheciam muito bem. Colega? Quer dizer que pertence àquele grupo? Sim, se se está a referir à Talamasca. Shhh, ouça o que eu lhe digo. Seja o senhor quem for, pode cá vir se quiser. Mas venha amanhã à noite. Vou dar uma festa. Olhe, pode misturar-se com o resto dos convidados. Se alguém lhe perguntar quem é, o que provavelmente não acontecerá, diga apenas que a Stella o convidou. Peça para falar comigo, mas por amor de Deus, não fale em Townsend e não diga o nome da sua lá, como lhe chamam. Talamasca. Sim, por favor, ouça bem o que lhe digo. Vão estar centenas de pessoas presentes, desde engravatados a maltrapilhos, sabe? Por favor, seja discreto. Venha ter comigo e quando me der um beijo, murmure-me o seu nome ao ouvido. Diga lá outra vez qual é? Langtree. Arthur. Certo. É bastante simples de fixar, não é? Bom, tenha cuidado. Não posso estar mais tempo ao telefone. Mas vem, não vem? Olhe, tem mesmo que vir. Langtree assegurou-lhe que nada o impediria de ir. Perguntou-lhe se ela se lembrava da fotografia onde tinha escrito para a Talamasca com amor, Stella. P.S. Há outros que também observam. Claro que me lembro. Olhe, agora não posso estar aqui a falar-lhe disso. Escrevi isso há anos e anos atrás. A minha mãe ainda era viva. Olhe, nem imagina como agora as coisas são más para mim. Nunca estive metida num sarilho tão grande. E não sei o que é que aconteceu ao Stuart. Não sei mesmo. Olhe, por favor, venha amanhã à noite. Sim, irei, disse Langtree, esforçando-se em silêncio, para determinar se estaria ou não a ser atraído para uma armadilha qualquer. Mas não percebo porque é que tenho de ser tão circunspecto sobre tudo isto. Olhe, querido, disse ela, baixando a voz, isso da vossa organização e da vossa biblioteca e das vossas maravilhosas investigações psíquicas é tudo muito bonito, mas não sejam idiotas chapado. O nosso mundo não é um mundo de sessões de espiritismo e de médiuns e de parentes mortos que nos dizem para procurar a escritura da propriedade de 8th Street ou o que for nas páginas da Bíblia. Quanto aos disparates sobre o voodoo, isso foi de gritos. E a propósito, não temos antepassados escoceses. Éramos todos franceses. O meu tio Julien inventou uma história qualquer sobre um castelo escocês que comprou quando esteve na Europa. Portanto, esqueça tudo isso. Mas há coisas que lhe posso contar. Essa é que é a questão. Olhe, venha cedo. Venha por volta das 8, está bem? Mas veja lá, não seja o primeiro a chegar. Agora tenho de ir. Pois nem imagina como as coisas estão péssimas. Digo-lhe francamente, Não pedi para nascer nesta família de loucos. Francamente, estão convidadas 300 pessoas para amanhã e não tenho um único amigo no mundo. Desligou. Langtry, que tinha registado toda a conversa em estenografia, copiou-a imediatamente por extenso, com um papel químico, e mandou uma cópia para Londres, pelo correio, indo diretamente aos correios, pois deixara de confiar nos serviços do hotel. Depois foi alugar uma casaca e uma camisa de peitilho engomado para a festa na noite seguinte. Estou completamente confuso, escreveu ele na sua carta. Estava convencido de que ela tinha tratado de se livrar do pobre Stuart. Agora não sei o que pensar. Não me estava a mentir. Tenho a certeza. Mas por que é que está assustada? É claro que só poderei fazer uma avaliação inteligente a respeito dela quando a vir. Ao fim dessa mesma tarde, telefonou a Ervin Dendridge, o espião social que aceitava ser contratado, convidando-o para jantar num restaurante do French Quarter, que estava na moda, a alguns quarteirões de distância do hotel. Embora Dendridge nada tivesse a dizer sobre o desaparecimento de Townsend, pareceu gostar muito do jantar, não parando de contar mexericos sobre Stella. As pessoas diziam que Stella estava arrumada. É impossível beber um quinto de galão de brandy francês todos os dias da vida e viver para sempre, disse Dendridge, com gestos cansados e torcistas, como que sugerindo que o assunto maçava, quando na realidade o adorava. E o caso com o Pierce é escandaloso. Ora, o rapaz acabou de fazer 18 anos e é absolutamente estúpido a Stella fazer isto. Ora, Cortland foi o seu principal aliado contra Carlota e ela agora lembrou-se de seduzir o filho preferido de Cortland. E também não creio que Barclay ou Garland aprovem a situação. E sabe Deus como é que o Lionel a suporta. Lionel é monomaníaco. E o nome da sua monomania é Stella, evidentemente. Dendridge ia à festa? Não a perderia por nada deste mundo. De certo que irá haver umas explosões interessantes. A Stella proibiu Carlota de levar Anta para fora de casa quando há festas. A Carlota está furiosa. Ameaçou chamar a polícia se os desordeiros perderem as estribeiras. Como é a Carlota? Perguntou Langtry. É Mary Beth com vinagre nas veias, em vez de vinho de qualidade superior. É brilhante, mas não tem imaginação. É rica, mas não há nada que ela queira. É profundamente prática e meticulosa e trabalhadora e insuportavelmente maçadora. É claro que é ela que trata absolutamente de tudo. Millie Dear, Belle, a pequena Nancy e Anta. E têm um ou dois criados velhos, que já não sabem quem são nem o que lá estão a fazer. E ela cuida deles, como cuida de todos os outros. Na verdade, a Stella é quem tem toda a culpa disto. Deixou sempre a Carlota pôr e dispor, passar os cheques e gritar. E que é que ela pode fazer com o Lionel e o Cortland contra ela? Não. Eu, se fosse assim, não perderia esta festa. Pode bem ser que seja a última, durante muito tempo. Langtry passou o dia seguinte a explorar os bares clandestinos e o pequeno hotel no frente dos quartas, uma espelunca, para onde Stella tinha levado Stuart. Foi continuamente atormentado pela fortíssima sensação de que Stuart tinha estado naqueles sítios, que o relato de Stella tinha sido absolutamente verdadeiro. Às 7 horas, vestido e pronto para a noite, escreveu uma outra carta muito curta para a casa-mãe, que meteu nos correios de Lafayette Square, a caminho da festa. Quanto mais penso na nossa conversa telefónica, mais inquieto fico. De que é que esta senhora tem tanto medo? Tenho dificuldade em acreditar que a sua irmã Carlota possa realmente fazer-lhe mal. Por que é que ninguém contrata uma enfermeira para cuidar desta rapariga perturbada? Digo-lhe que sinto que estou a ser enovelado em tudo isto. De certo foi isso que Stuart sentiu.